Sejam bem-vindos à Floresta Encantada desta semana, uma semana em que saímos literalmente do estúdio para casa, para estarmos mais perto dos LPs em vinil. São muitos e hoje a Ana Farinha, por acaso, tem muitos. Olá, Ana, bem-vinda ao programa desta semana. Tem a ver com liberdade de escolha, Tiago. E começámos precisamente com uma escolha tua. Abriste com o quê, Floresta? Abri com a Psicadelia Nordestina, de Marconi Notaro, de um álbum que saiu em 1973, com capa de Lula Cortês. O álbum no Subreino dos Metazoários, uma música que vai buscar folk brasileira e também todas as experimentações da psicadelia da altura, o tema Fidelidade. E agora vou passar para um nome associado ao rock alemão dos anos 70, apelidado de Krautrock. São os Guru Guru, uma banda formada em 1968, e vou passar um tema do seu terceiro disco, em 1972, Uga Buga. São os Guru Guru, agora na Floresta Encantada. We'll be right back. Primeiro, na Floresta Encantada estivemos com 11 minutos de Kraut Rock a cargo dos Guru Guru em 1972, o terceiro disco da carreira, Canguru. Escutámos a faixa Uga Buga. Entretanto, uma escolha da Ana. Ana, o que é que acabou de passar na Floresta Encantada? Algo mais exótico? Sim, em parte. Uma banda da Turquia, o Zaxo Orquestrazi, um single de 1975, ouvimos o lado A, Bermuda Seitar Usgeni, aqui um tema que mistura o jazz, o funk, o experimentalismo e também todos os rendilhados da psicadelia. Agora vamos passar para 1975 com os Baker Gurvitz Army, um supergrupo, pode-se dizer, que junta elementos dos Gun e de Three Man Army, aliás, juntamente com o ex-baterista do Scream, Ginger Baker. O grupo formou-se em 1964 e editou 3 discos, não teve uma vida longa, terminou logo a seguir ao terceiro álbum em 1976. Vamos até ao segundo disco, em 1975, Elysian Encounter, e vamos escutar a faixa People. São os Baker Gurvitz Army na Floresta Encantada. We'll be right back. marchando. Soy igual que un árbol que no ha visto nunca el sol. Quiero ver la vida y sentirla dentro como una liberación. Furia, furia, furia en mi corazón. Furia, furia, yo no quiero compasión. Ya me estoy cansando, siento que me arrastra una fuerte tempestad. Quiero ver la vida, toda su hermosura, para así poder soñar. Furia, furia, furia en mi corazón. Furia, furia, yo no quiero compasión. Primeiro, na Floresta Encantada, o tema People, dos Baker Gurvitz Army, super grupo, no segundo disco da carreira, Elysian Encounter, em 1975. Entretanto, uma escolha da Ana. Ana, o que é que acabámos de escutar na Floresta? Uma música que colou de uma forma incrível com a tua. Uma banda espanhola que durou pouquíssimo tempo, entre 71 e 74, lançou o primeiro single pela Belter em 1971, a banda Fúria, com o tema Fúria, que é o lado B do single, que colou muito bem com a tua música. E tu agora vais passar outra música. Agora vamos para o Brasil, certo? Sim, regressar ao Brasil, mas vamos para outra cidade, para São Paulo. Desculpa, para o Rio de Janeiro, não é? São Paulo, com os Brasões, aqueles que foram também a banda suporte de Gal Costa e Tom Zé, e que lançaram o álbum Brasões, o álbum homónimo, em 1969. Vamos ouvir um tema um pouco mais introspectivo dos Brasões, o tema Módulo Lunar, ao contrário de alguns outros temas do álbum, que têm bastante mais beat. Thank you. Sabe que meu amor já não cabe em meu módulo lunar. Filled with good and bad, mortals never know. Oh. not exceed the woe of aftermath. The drums will shake, the castle wall, the ring razor out in black. Right on, right on. Right on. Right on. Shoot straight to the before. No comfort yet, the fire at night, the lights of face so cold. Lá atrás na Floresta Encantada, os Brasões, escolha da Ana Farinha. E, entretanto, estivemos com os Led Zeppelin em 1971, naquele que é considerado por muitos o grande disco da carreira dos Led Zeppelin, isso é sempre discutível, o quarto álbum dos Zeppelin, e um tema que é muito particular, pois é o único dueto na carreira dos Zeppelin, Robert Plant a cantar juntamente com Sandy Denny, a rainha do folk britânico, e por isso mesmo pegamos aqui na Sandy Denny e passamos os Fairport Convention no quarto disco da carreira em 1969, Leaves and Leaf, foi também o último em que participou Sandy Denny, e vamos ouvir a faixa que abre este registro dos Fairport Convention, o tema Come All Yeah, aqui com a voz de Sandy Denny em 1969. Yeah. Floresta Encantada, e esta semana caminharmos para momentos mais folk, depois de um início mais elétrico e funk. Estivemos nos últimos minutos, primeiro com os Fairport Convention em 1969, escutámos a faixa Camolia para o registro Leeds and Leaf, o quarto disco dos Fairport Convention e o último a contar com a voz de Sandy Denny. Entretanto, uma proposta da Ana Farinha, e Ana, estivemos com outro nome também importante da folk, neste caso da folk. Da folk canadiana. Exatamente. Sim, Buffy St. Marie, num álbum de 1971, She Used to Wanna Be a Ballerina, o tema Helpless, escrito por Neil Young, e na altura um tema que saiu no álbum Deja Vu, de Crosby, Stills, Nash & Young. Buffy St. Marie a retomar esse tema em 71, e também neste álbum um outro tema, o Bells, do Leonard Cohen. Muito bem, entretanto, estamos quase a fechar a Floresta Encantada desta semana. O que é que tens para fecharmos a floresta desta semana? Vamos mesmo terminar em folk hoje, com Andy and Bonnie, do álbum Genesis, de 1969, um álbum incrível que foi reeditado felizmente pela Sundazed, e vamos fechar com o tema You Keep Me Hanging Up on My Mind. Muito bem, Andy and Bonnie a fechar a Floresta Encantada desta semana. Ana, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana, Tiago. Everything I do reminds me of you. Can't get you out of my life. I tried to forget the night that we left. This way up.